Ei, Joe! Ei, Joe! O que vocês fazem pra merecer o quê? Ei, o que vocês querem pra vencer? Tem que ter pé, se ligar de cabeça e pé, no rap de tiro qualquer. Se não, não gira eles é. Tem que trampar, comprar o pois é, pra fazer os corre, né? Os loucos assim que é, a cultura é da rua. Foi sempre além, a luta também é sua. Com Deus então vem, a cultura é da rua. Vai sempre além, a luta também é sua. Com Deus então vem. O que vocês querem? O que vocês querem? Reclama, reclama da vida, não encontro uma saída. Chega a tempo ainda, sinta a vitória, seja bem-vinda. Investe qualquer, evolui e tenha fé. Pra onde vou, não preciso me esconder, pois eu sei quem eu sou. O rap me mostrou, a mente clareou, entendeu? Rapaz, você quer? Corre atrás, fique ligeiro com quem faz, pois lutar nunca é demais, viu? Ó só, os fracos tão só, não se acostume com o pior. Você quer ter o melhor, então viva, viva a vida, viva a vida, viva, viva a vida, viva a vida. Vagabundo quer vestir, as crianças ser feliz, a TV quer iludir. E você quer ser feliz? Vai! Vai, vai, vai, vai. O que vocês querem? O que eu quero? O que vocês querem? Então me diz. O que vocês querem? O que eu quero? O que você quer? O que vocês querem? O que eu quero? O que vocês querem? Então me diz. O que vocês querem? Faço por merecer, sempre de coração. Tô no bonde pra vencer, fortaleço a união. Máximo respeito, o reggae e o rap sempre juntos são a voz da periferia. É a real, a voz da periferia se fortalece quando a união prevalece. Blow, blow, blow, fire na Babylon, greetings in the name of the majestic. Yeah!